Ah, é, a primavera. É quando a terra volta a renascer. A primavera é tempo de brilhar. O verde é mais verde e as abelhas vão voar. A grama vai crescer e eu vou usar o cortador. É tão gostoso sentir seu frescor. Que cheiro bom! Na primavera os grilos vão cantar. As aves voam livres e os sapos vão pular. Eu vejo tantas flores, o perfume está no ar. A primavera chegou pra ficar. A primavera é tempo de sorrir. Botas eu não vou usar, nem calças vou vestir. É hora da limpeza, da vontade de cantar. A primavera chegou pra ficar. Mas espera, eu ainda não terminei. A primavera é uma curtição. Se a terra não girasse, seria a única estação. Eu corro pelos campos a sorrir e a cantar. A primavera chegou pra ficar. A primavera chegou pra ficar.